batendo a bunda no chão. No baile do Elipa, ela te dá catucado. No baile do Pantano, ela te taca com pressão. Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. Aquele pontinho lá. Isso. Pô. E o bicho também. Compressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, nós te dá catucadão. No baile da Marconi, nós te dá catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa, nós te dá catucadão. No baile do Pantano, vai te taca com pressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, nós te dá catucadão. No baile da Marconi, nós te dá catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa, ela te dá catucadão. No baile do Pantano, ela te taca com pressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Oi. Foguei, viado. Oi. Oi. É o Pique. Desse jeitinho. Festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que que é isso? Rola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Que pique é isso? Velocidade 100. O coração batendo no movimento. Oi. Que fez. É de matar o rebolado. Oi. Dessa mina. A melhor que tá tendo. Se der brecha, eu vou pra cima. Na onda do beat vai se acabar. Vai, se olhar, acabar, vai. Se acaba. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, vai. Se acaba. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, vai. Se acaba. Vai, segura, segura. Vai. Segura. A festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Rola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, gostosinho. Se acaba, se acaba. Que é isso? Velocidade sim. O coração batendo no movimento que fez. É de matar o rebolado dessa mina. A melhor que tá tendo. Se depreste, eu vou pra cima. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar. Vai. Se acaba, se acaba, mulher. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, se acaba. Na onda do beat vai se acabar. Se acaba, se acaba. Que é isso? Velocidade sim, o coração batendo no movimento que fez. Oi? É de matar o rebolado dessa mina. A melhor que tá tendo, se der brecha, eu vou pra cima. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, vai. Se acaba, se acaba, vai, mulher. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Vai, segura, segura.

dia das meninas que gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e a Zata vai descendo. O DJ tá tocando e a Zata vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo. O bumbum tremendo, tremendo, tremendo. Vai subindo e vai descendo. Com o bumbum tremendo. Com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo. Vai subindo e descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo. E vai subindo e descendo. Tremendo, tremendo, vai subir e descer. Pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí. Cansei de te dar valor. Falei tchau e benção. Ok. Na madruga ali, colei. Lá me sucumbi, se me verem lá, aí não vai prestar, que elas vão pedir. E eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar. Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E essa nada vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E essa nada vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí. Te dá valor, falei tchau e benção. Foquei na madruga ali, colei. Lá me sucumbi. Se me verem lá, aí não vai prestar. Que elas vão pedir, eu não vou negar. Que elas vão pedir, eu não vou negar. Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E essa nada vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. Que essa garota fez comigo? Tirou as algemas do bandido. E essa nada vai, vai mexer na ré. E o resumo é depois do rolê. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí. Cê é louco, hein, cachorreira? Elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná. Cê acredita, Liz? Uma foto, escrevo localiza pra ver se ela me procura. Não é que eu esteja feliz desse jeito, o cachorro se vira na rua. Seria uma ótima ideia eu voltar pra minha casa, eu voltar pro bombom. Aí eu lembro do sorriso dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Aí eu lembro do sorriso gosto dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Ela me nega, diz que não me quer e que eu não faço confiança. Se eu vou pro Mandela, eu fico sem ela. Já posso perder a esperança. Que um dia eu voltar pra minha casa, eu voltar pra minha dona, eu voltar pro bombom. Aí eu lembro do sorriso dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Aí eu lembro do sorriso dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Eu falo que volto, mas eu sei que fico. Eu já percebi que ela não quer nada comigo. Então vou embora, vou me jogar no mundo. Vou virar um dog vagabundo. Vou virar um dog vagabundo. Que aí eu lembro do sorriso dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Aí eu lembro do sorriso dela. Aí eu lembro do corpinho dela. Aí eu lembro do amor com ela. Ai meu Deus, como era tão bom. Mais uma vez, ó. Cê é louco, hein, cachorreira? Elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná. Já acredita nisso? É o baile do Perna. Eita. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. AWM! Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai, vai, toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Manda pra ela, gente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Toma e toma. Tem que jogar essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Toma e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Bum, bum, bum, bum. É DJ Pernambuco. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai, vai, toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Manda pra ela, gente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Toma e toma. Tem que jogar essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Toma e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai dar nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Tô bom, ó. Tô bom, ó. Tô bom, ó. Eita. Bagulho doido. Mas você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, bundela desce. Bum, bundela desce. Quando o grave faz bum, bundela desce. bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Dica cabu, dá, bate cabu, bom, bom. Dica cabu, dá, bate cabu, bom, bom. É, fumaça que sobe, bom, bom que desce. Fumaça que sobe. Que banda é essa? De vida. Trombeira 17. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Taradinha já desce. Bom, bom. Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, bum dela desce. Bom, bom, bom. Bum, bum dela desce. Quando o grave faz bum, bum, bum dela desce. Bom, bom, bom. Bum, bum dela desce. E a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Fica cabum. Bate cabu, bom, bom, bom. Dica cabu, dá. Bate cabu, bom, bom, bom. É, fumaça que sobe, bom, bom que desce. Fumaça que sobe. Que banda é essa? De vida. Trombeira 17. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Saradinha já desce. Bom, bom que dá. Saradinha já desce. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, vai! Ô, louco de refri, pelo amor de Deus, mano. É, a bunda balança, né? Louco de refri, os cretinos, a bunda tem que balançar. Bum, bum. Bum, bum, bum, solta a batida, vai! Tá rolando o quê? Rolando a festa maluca. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Tá rolando o quê? Na porra. Tá rolando o quê? Festa maluca. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Então pega a visão. Ó. Faz com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Faz com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. É que os cretinos. Solta a batida, vai! Tá rolando o quê? Rolando a festa maluca. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Tá rolando o quê? Na porra. Tá rolando o quê? Rolando a festa maluca. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Pra todo lado que eu olho tem mina mexendo a bunda. Então pega a visão. Ó. Faz com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Faz com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. Explode e joga no chão. Com bum bum balão. É que os cretinos. Solta a batida, vai! Ah, ah, ah, ah, ah.

Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Jogava um beito da Kick Minute Machine pra fazer bonito. Camisa da Oca no Pranky Shops. Quem viu pensa que é rico. Que porra. Levou que metou a 24 com a combinou com o sordão. Os bodes me zunam, eu meto encarado, eles ficam com a mão. Hoje eu vejo laranja, copia no zap americano, eu dou risada. Quem é funkeiro, anda maloqueiro, vê se não confunde a levada. O meu bonde em brasa, na madrugada, os em cima do me enquadra. Maconha no boot, eu tenho meu tudo aqui, eles não manada. Se hoje nós tá no jet, manda elas colar na grade. Camisinha no bolso, e na mente a maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência. Se hoje nós tá no jet, manda elas colar na grade. Camisinha no bolso, finalmente é maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência. Jogava um beijo da Kick Minute Machine pra fazer bonito. Camisa da Oca e no Pranky Shops. Quem viu pensa que é hit. Que porra de evoco, metou a 24 com a combinou com o cordão. Os bodes me zunam, eu meto encarado, eles ficam com na mão. Hoje eu vejo laranja, copia no zap americano, eu dou risada. Quem é funkeiro, anda maloqueiro, vê se não confunde a levada. O meu bonde em brasa, na madrugada, os M em cima do me enquadra. Maconha no boot, eu tenho meu tudo aqui, eles não manada. Se hoje nós tá no jet, manda elas colar na grade. Camisinha no bolso, e na mente a maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência. Se hoje nós tá no jet, manda elas colar na grade. Camisinha no bolso, e na mente a maldade. Não basta ser bonita, nós não vive de aparência. Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência.